este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 18 anos de divulgação da filosofia espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos textos, perguntas e respostas do livro O Consolador, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E dessa vez trouxemos uma pergunta feita ao esclarecido mentor, em que o companheiro assim questionou: que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? E Emmanuel, utilizando a mediunidade psicográfica de Chico Xavier, assim escreveu: o campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Muito bem, meus amigos, nessa manhã da primavera brasileira, no dia 19 de novembro, aliás, dia da bandeira nacional, estamos aqui, é um dia nublado, mas muito agradável, para fazermos um programa que possa trazer mais luz em nossas vidas, esclarecer e facilitar o entendimento da vida em sua expressão mais bela. Muito bem, meus amigos, hoje temos nos assessorando a Rose. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E Vinícius Júnior Pires, da técnica de som, sempre fazendo um excelente trabalho. E no exercício de reflexão de hoje, eu trouxe um texto que é muito interessante, mais uma vez, daquele livro Emmanuel, de Chico Xavier, escrito pelo próprio Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier. Ele fala de um assunto que, no meu entender, é um assunto um tanto complexo e que dá pano para manga para a gente conversar, às vezes, uma manhã inteira sobre ele. O assunto é a ideoplasticidade do pensamento. É no capítulo 29, o último item do capítulo 29 do livro Emmanuel, a ideoplasticidade do pensamento. E Emmanuel assim escreve, observem, prestem bem atenção, porque o texto, ele é instrutivo. Emmanuel fala assim: ignorais na terra a maravilhosa ideoplasticidade do pensamento. Conhecendo a plenitude de suas faculdades, após haver triunfado em muitas experiências que lhe asseguraram elevada posição espiritual, senhores de portentosos dons psíquicos, conquistados com a fé e com a virtude incorruptíveis, os espíritos superiores possuem uma vontade potente e criadora de todas as formas da beleza. Às vezes, apresentam-se ao vidente grandiosas cenas da história do planeta, multidões luminosas, legiões de almas, quadros esses que na maioria das vezes constituem os pensamentos materializados das mentes evolvidas que o arquitetam e que atuam sobre os centros visuais dos sensitivos, objetivando o progresso geral. É assim que se estabelece a união dos dois mundos, o físico e o espiritual, através de fatores inacessíveis às vossas medidas e instrumentos materiais. O tempo reserva muitas surpresas ao homem dentro da proporção da sua evolução moral, concretizando o edifício imortal de todas as ideias altruísticas, nobres e generosas, sendo totalmente inútil que alguns deles se arvorem em supremas autoridades nos variados ramos da vida, porque dentro da sua pretensiosa indigência se perderão fatalmente no labirinto discursivo dos seus argumentos mateotécnicos. Mateotécnicos é matemático, uma cultura vã. Muito bem, nessa atmosfera de espiritualidade, posso dizer com muita alegria, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Referindo-me à sua primeira fala com relação à intuição, eu já me propus a fazer um estudo bem aprofundado. Eu só li superficialmente sobre a intuição e a inspiração, que eu acho que dá uma bela palavra e é muito interessante as pessoas entenderem a diferença entre um e outro. E Emmanuel, naquela colocação, ele está falando exatamente no conceito sobre a intuição. A intuição, os espíritos pegam o que você armazenou e trazem à tona. A inspiração, eles jogam no seu cérebro alguma coisa externa, alguma coisa que você desconhecia. Então, por isso, e eu fiquei prestando atenção na sua leitura, ele se baseia exatamente no estudo. O estudo, ele é exatamente o ato de armazenar a informação. E aí, à medida que você vai se ampliando no sentido de sensibilidade, de sintonia, vai facilitando aos espíritos trazer isso com uma muito maior facilidade na hora e no momento que você então, precisa. Então, de repente, começa a intuição e mais tarde se aperfeiçoa na inspiração. Não. A intuição, ela vai ser proporcional àquilo que você armazenar e à sensibilidade que você desenvolver para que os espíritos possam, através de um mecanismo, aceder a essa informação à tua consciência. E a inspiração não, em qualquer momento, e também, é claro, com o seu desenvolvimento, você vai se harmonizando a ter inspirações mais avançadas, né? Mas são atos que vêm de fora lhe inspirando alguma coisa, às vezes, que você nunca pensou. Muito bom. Muito bom dia e também com muita alegria revendo o nosso querido amigo Alan Diniz Souza. Ô, Geraldo, bom dia, meu querido. Você fez falta semana passada, mesmo porque eu preparei o programa na semana passada, agora posso contar e deixei em casa. E daí tivemos eu e o Luiz que improvisar o programa inteiro, foi muito bom. Foi uma experiência de aprendizado. Mas muito bom você estar aqui de volta, depois de um congresso aí que vem com a cabeça cheia de vontade de estudar, de pensar, né? Eu acho que a gente está falando aí de tanto de intuição quanto de ideoplastia, eu encontro um ponto comum entre elas, porque nós intuímos, a explicação do Luiz é muito clara, nós intuímos conhecimentos já vivenciados pelo nosso psiquismo imortal, né? Então a gente busca algumas coisas armazenadas nos nossos arquivos lá, que de vez em quando vem à tona por um motivo ou outro, por necessidade, ou por lembranças de fatos, ou por lembranças sonoras, lembranças de paladar, lembranças olfativas. Elas podem nos trazer arquivos do passado e ao mesmo tempo nós, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, nós vamos criando o planeta, né? Eu gosto muito de uma passagem que tem no André Luiz, eu não vi em outro autor isso, mas eu acho que faz sentido, que ele fala que nós co-criamos com Deus em plano menor. Então, o que seria co-criar com Deus? Através dos nossos pensamentos, nós vamos plasmando primeiro mentalmente, depois vamos passando a ter aquela ideia como algo real e criamos. Por exemplo, imagine um arquiteto, ele imagina uma obra, uma casa, por exemplo, ele imagina a casa primeiro, depois ele transfere aquela casa para o papel e depois ele vai precisar de engenheiros, pedreiros, construtores para materializar aquela ideia que surgiu de um pensamento dele. Aí aquilo vira uma obra pronta. Nós fazemos a mesma coisa, nós pensamos, por isso a filosofia é tão importante, nós pensamos, a partir do momento que nós pensamos e nós transferimos os nossos pensamentos através de ideias, de emoções, de palestras, de falas, outras pessoas compram as nossas ideias, ou até mesmo nós, e começam a criar, começa a virar algo palpável. Quem aborda muito isso numa outra área do conhecimento é Jung, quando ele fala dos pensamentos coletivos. Ele usa outro nome, ele fala da consciência coletiva. Da consciência coletiva. Que existe no. Para ele, né? Não é espírita isso, isso é Jung falando, em outra área na psicanálise. Que existe uma consciência coletiva que se envolve para as coisas irem acontecendo. E nós vamos fazendo acesso a esse arquivo coletivo. E a gente sabe que na ideoplastia tem isso, né? Quando a gente vai para o plano espiritual, aquele grupo de espíritos ali com os mesmos gostos, mesmas afinidades, eles criam quase que uma cidade ali, eles criam prédios, eles criam construções, todas elas da construção mental, né, Luiz? É, isso aí. E você vê como o estudo é importante, que a partir dessa fala, desse estudo, dessa consciência, a gente passa a entender o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Só de pecar, só de pensar de já está pecando. Eu até deixa eu aproveitar isso, Geraldo. Eu brinco numa palestra, eu brinco com essa história assim. Olha, acho que dá para ficar bacana isso aí. A gente, lá da Igreja Católica, eles falam que a gente peca em pensamentos, atos, palavras e omissões. Então, trazendo para o Espiritismo, a gente erra em vez de pecar, porque pecar é um erro, né? Em pensamentos, atos, palavras e até em omissões. Agora, se eu falo, eu posso pedir desculpa e corrigir. Se eu faço, eu posso reparar e corrigir. Se eu penso, não tem como dispensar. Já pensou, né? E pensamento é ação. E eu vou criando aquele problema. Então, por isso, há uma saúde mental necessária nas doenças psicossomáticas, né? Que é o quê? Eu começo a criar uma doença em mim. Ah, eu tô com problema no coração. Ah, eu tô com um problema no coração. Você fala tanto isso aí que chega uma hora que você tá com problema no coração. Verdade. Não é? Isso é um fato. Eu só queria destacar uma frase. Quer dizer, o texto inteiro é muito interessante, em que ele fala, os espíritos superiores possuem uma vontade criadora. Isso é uma coisa para se pensar, o que é criar, o que é o co-criar, o que é manipular essa energia do mundo espiritual, essas cidades espirituais, o umbral. Perguntaram a André Luiz se aquilo já existia. Ele falou, aquilo é fruto do pensamento de todos aqueles que ali habitam. Isso é uma criação. Então a criação existe nos espíritos superiores, nos espíritos inferiores também. Claro, todos. Você cria o bem ou o mal. Então isso é um assunto complexo, que talvez um dia possamos até nós três aqui abordarmos de maneira mais detalhada. Mas fica esse começo muito bom para a gente começar o nosso programa Visão Espírita, 9 horas e 46 minutos. E é por essa razão, que nós sempre incentivamos a todos os participantes dos grupos espíritas ao estudo, para que possamos, ao longo da vida, desenvolvermos mais as intuições. o estudo. E o estudo é não apenas a leitura, é a instrução, a leitura, o questionamento, a pergunta, a discussão no bom sentido, a busca de uma solução melhor, a busca de uma resposta maior, enfim, cutucar os dirigentes, cutucar o grupo, para que possamos desenvolver essa visão crítica dentro da doutrina espírita. Precisamos daqueles que estudam, que participam. Então você, estude. Agora, comece por Allan Kardec. Se você tem a intenção de conhecer o Espiritismo, comece por Allan Kardec. A obra angular é o Livro dos Espíritos, que deve ser lido e meditado a vida toda. E começar por Allan Kardec, porque toda a casa você começa pelo alicerce. Pelo alicerce. Você não monta o telhado para depois montar a casa. E você veja que a coisa é tão séria, e a gente chega num um grau tão elevado de entendimento. Qual é a mediunidade, o maior grau da mediunidade que Kardec colocou? Intuição. Entendeu? Quer dizer, então se nós, através do estudo, arquivamos, nós estamos nos preparando para o desenvolvimento dessa maior mediunidade. Putz, espetacular. Muito bem, peço ao nosso Vinícius Júnior Pires que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa maravilhosa prece na voz da nossa querida Terezinha Oliveira, que já está no mundo espiritual, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, que faz parte da coleção Fonte Viva. E esse livro, hoje escolhemos um capítulo, que o Allan vai fazer a leitura e os comentários com o Luiz e comigo também. Estejamos certos, capítulo 81 do livro Vinha de Luz. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Carta de Paulo. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalista, com certo proveito à nossa posição individual, diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os precisos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Que maravilhosa parte. Realmente, né? Adubou. Quando se apregoa a leitura e o estudo do Evangelho de Jesus, o objetivo é exatamente esse. Nesse Evangelho estão escritas as leis de Deus. Jesus, na realidade, nos passou, em termos de informação, essas leis divinas sob a forma do Evangelho. Então, eu acabei de citar, né? Só de pensar de já está pecando. Tem uma outra que eu cito muito aqui: cultivai o tesouro que a traça não rói. Então, são leis divinas que nós vamos incutindo no nosso pensamento, na nossa consciência, e como Emmanuel coloca, ele coloca que isso tudo vai sendo fixado e vai sendo gravado à custa de sofrimento, à custa de lágrima, porque são itens, são fatos que nós vamos gravando à medida que nós vamos passando experiências e aplicando aquela lei na nossa existência. Então você veja que interessante. Essas leis vão se afixando na nossa consciência de forma natural. À medida que nós... O primeiro passo é nós conhecermos. Então, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, nós estamos colocando dentro da nossa memória a informação. Agora, a cada vez que nós estamos vivenciando isso, tudo isso vai se fixando. Então, é uma tendência natural que você, determinada lei, você a aplique de forma constante. Por quê? Porque cada vez vai ficando mais. Eu cito muito, eu vivo falando a respeito do cultivar o tesouro que a traça não rói. Por quê? Porque assimilei aquilo e aquilo cada vez se fixa mais. Nós não temos a mínima ideia do que é estudar o Evangelho. E eu uso essas quatro obras que o Emmanuel escreveu, que através da psicografia do Chico, para exemplificar isso que eu coloco. Se a gente pegar um versículo bíblico e der duas, três leituras, nós julgamos que nós já estudamos o Evangelho. Aquele versículo está estudado. Eu li três, quatro vezes. Emmanuel pega um versículo desse, dá duas páginas. Vai escrever duas páginas... De uma frase, né? De uma linha. E escrever com esse teor, né? Então aí você vê que quando Jesus nos prometeu o Consolador, esses quatro livrinhos, entre aspas, eles são a personificação desse Consolador. Porque Jesus disse, ele vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. E Emmanuel faz isso. Através de uma frase, de uma linha, ele tece duas páginas de comentário esclarecendo, né, todo aquilo que Jesus nos falou. Eu gostaria de reforçar a ideia que Emmanuel nos coloca quando ele escreve aqui. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Por que eu quero reforçar essa frase? Porque há uma percepção, nessa minha leitura, há uma percepção que as respostas estão em nós. Dentro da nossa necessidade, nós temos como acessar os arquivos que estão em nós. Nós somos de uma essência divina, nós somos criados por Deus, nós temos em nós todas as potências de Deus, ainda não desenvolvidas. Latentes. Latentes, mas temos em potencial. Nós podemos transformar isso em ação, em qualidade, em habilidade em nós. Mas, para isso, nós precisamos nos conectar, né, com algo a mais. Eu sei que quando a gente está preparando um programa, há um apoio intuitivo para a gente linkar os assuntos. E isso aqui linka perfeitamente com a intuição e com a idioplastia. Porque não tem outra forma da gente avançar. O mundo foi feito dessa forma. Se a gente pegar a história humana das diversas culturas, nós há, sei lá, 2000 anos atrás, nem imaginávamos o que nós estaremos discutindo hoje. Assim, é impressionante o nível de conhecimentos, de assuntos que nós... Profundidade, né? Que nós fomos. Mas nós ainda somos seres muito parecidos com aqueles seres de 2000 anos. Nós ainda não avançamos tanto. Avançamos em conhecimento, avançamos até em capacidade, em sabedoria para poder aprofundar um assunto. Mas nós ainda não usamos esse conhecimento na nossa transformação moral. Ainda falta essa autotransformação. As pessoas confundem muito a atividade caritativa, a prática de auxiliar ao próximo, com práticas de autoevolução. E isso não tem nada a ver. A prática da caridade é uma prática obrigatória para a gente. Mas nós não podemos deixar de evoluir o nosso psiquismo individual. Então, se o mestre escreve nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos, é que nós já temos condições próprias de buscar essa evolução. Tudo que nós buscamos de conhecimento só terá valor se eu colocar em aprendizado para a minha transformação moral. Enquanto eu estiver utilizando isso só como acúmulo de conhecimento e não estiver aplicando na minha mudança de comportamento, nada serei. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações e pela sua transformação moral. É isso que nos deixa essencialmente espíritas. Então, já está no nosso coração as verdades, o conhecimento. Nós temos que acessar essa fonte e por isso é importante a reflexão. Por isso é importante desligar o celular, o computador e a televisão de vez em quando. Por isso é importante ficar quietinho num canto, sentado debaixo de uma árvore, olhando para o nada, para poder essa intuição ser acessada. Se a gente enche a cabeça de informações, como hoje os jovens têm feito, principalmente, a gente não abre espaço para intuição, para inspiração. Eu finalizaria dizendo o seguinte, eu sempre gosto de refletir no título que o Emmanuel coloca. Ele fala, estejamos certos. Para mim, a tradução é, não tenha dúvida. Que não fique a dúvida no seu coração. Aí ele fala aqui uma frase, que é uma figura de linguagem, que ele fala, o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. E mais adiante, o mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Aí você fica imaginando alguém escrevendo, como se estivesse num quadro negro escrevendo, mas isso é uma figura, uma imagem. Como será que Jesus escreverá em nossa alma esses ensinamentos? Será um ato dele, um ato conjunto dele e nosso? Nós precisamos estar aptos para receber essa mensagem de Jesus. Nós temos que nos transformar naquela página em branco que aceita aquelas letras, que aceita aqueles ensinamentos. Ele vai escrever no papel que estiver apropriado para a sua escrita. No papel que não está apropriado à sua escrita, o que ele disser não vai ficar gravado. Não vai ficar visível, não vai ficar perceptível. Então aqui existe um desejo do Senhor e tem que ter uma disposição daquele que se dispõe a ser a página. Está colocando a regra. A regra é essa. E mais uma vez ele fala disso, que confirma esse título dele. Temos disso a certeza. Você não tem a dúvida. É fatal. Isso é fatal. Isso vai acontecer. E aí mais adiante, eu acho que tudo está linkado realmente, no céu e inferno ele vai falar sobre a providência divina. Que mereceria um dia nós falarmos o que é a providência divina. Então ficam essas palavras como reflexões para todos nós no dia de hoje. 10:01. Alan, tem alguma notícia do Facebook ou não? Nosso Facebook está indo, daquela nossa batidinha lá, estamos com 2.895 curtir. Quase 3 mil curtir, que eu acho um número bem considerável. Eu gostaria de reafirmar para aqueles que ainda não... aqueles que usam o smartphone e ainda não baixaram o nosso aplicativo, União Rádio Web é gratuito, é só você entrar lá na sua loja de aplicativos e baixar, pode ser iPhone ou Android, você tem lá o aplicativo para nos ouvir pelo aplicativo, porque o programa de sexta-feira de Piracicaba, ele fica no ar até o final de dezembro, pela rádio difusora. Depois, nós vamos mantê-lo só a nível de web. Nós vamos tirar ele do ar, lá o programa de Piracicaba. Né? Uma série de dificuldades que nós estamos lá com a rádio e também a questão da manutenção financeira do programa. E tem muitos jogos, futebol no dia do programa. Então a gente começou assim, não ter uma solução de continuidade com o programa. E isso não é bom para o programa. Então nós vamos para a rádio web. Então você que nos ouve de domingo e também nos ouve de sexta, baixa esse aplicativo, União Rádio Web. Alan, e não tem condições de manter a sexta-feira só na rádio web? Tem condições de manter. Pode ser ao vivo, pode ser gravado, mas enfim. Entendo, quer dizer, você faz na sexta-feira ao vivo como se o programa estivesse continuando através da rádio web, né? Essa é uma ideia que nós vamos alimentar, né? Porque também tem uma dificuldade das pessoas irem na sexta gravar o programa. Então, mas podemos gravar e deixar passando na sexta nesse horário. Mas, enfim, o aplicativo vai estar lá falando do programa, do horário. A frequência do programa ela não sofre solução de continuidade. Não sofre solução de continuidade. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e também de feiras de livros espíritas usados. Lembramos também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life, clínica veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que agora, dessa vez, estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. É um livro também profundo em seus textos, em suas crônicas, escritos por Allan Kardec, baseado em todas as instruções dadas pelos espíritos em dezenas e centenas de grupos espíritas que o mestre frequentou naquele momento, que deu base a ele para que escrevesse esses textos. E hoje iniciamos o capítulo 2, chamado Temor da Morte. Como o assunto é complexo, como o assunto é amplo e demanda várias conversas, hoje eu reservei 4 itens que eu vou passar a leitura, uma leitura rápida, e depois nós fazemos os comentários e vamos expor as nossas opiniões também. O Kardec escreve assim: causas do temor da morte. Quer dizer, por que que o ser humano, ao longo da sua vida, praticamente 100% de toda a humanidade, tem medo da morte? E Kardec escreve: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência, e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença da imortalidade é intuitiva. Por quê? Porque nós já morremos milhares de vezes. É interessante, é engraçado que casou com o que você falou. A crença da imortalidade é intuitiva, por isso que eu busquei a intuição. E muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Eu vou ler de novo, ó. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nele creem na imortalidade apresentam-se possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Aí ele continua. Este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele, o temor, é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Assim é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde tornada simples esperança e finalmente uma certeza apenas atenuada por secreto apego à vida corporal. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada se não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. A certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre os vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. E para finalizar, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Se ao contrário concentrarmos o pensamento, não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real a tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fonte de misérias e dores. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Eis aí o lado providencial da questão. Ao homem não suficientemente esclarecido, cuja razão mal pudesse suportar a perspectiva muito positiva e sedutora de um futuro melhor, prudente seria não o deslumbrar com tal ideia, desde que por ela pudesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Quando se fala a respeito dos estáticos, se comenta que eles atingem um determinado estágio de emancipação que começam a sentir as delícias do mundo espiritual. E diz que é um grande perigo, inclusive, nesse estágio, o cara se desligar. Entende? Ele fica tão, como é que se diz, envolvido com aquelas delícias, com aquela felicidade da emancipação da matéria, que ele quer se desligar. Ele fica absurdo, né? Exatamente. Então, é justamente aí que reside o perigo desse estágio e se trazer de volta aquele que ficou encantado, né, com as delícias do reino. E aí você vê que à medida que nós sentimos esse medo, nós sentimos também uma necessidade de esclarecer. E quando nós sentimos essa necessidade e começamos a adentrar nas informações a respeito da vida espiritual, nós vamos desenvolvendo em nós exatamente essa consciência. A crença ou a fé raciocinada. E aí, através do conhecimento, através de você se abarcar essa informação sem chegar necessariamente a essa situação, você vai adquirindo a consciência de que realmente a vida continua e você vai adquirindo essa certeza que a morte não existe e esse medo, esse temor, ele se apaga por completo. E ele só será realmente testado no momento da morte. Quando isso se desenvolveu de uma forma madura, de uma forma consciência, em chegado esse momento, você se acerena. Você se tranquiliza. E isso a gente pode testar em condições onde não necessariamente precisa morrer para ter essa intenção. Toda situação de risco, quando você se mantém tranquilo, é um indício que você já se assenhoriou da morte. Eu tenho um seminário que eu falo sobre educação para a morte. Justamente porque eu acho que a essência do aprender a morrer, que é um fato certo para a vida de todos, passa pelo nível da educação para a morte. Inclusive, Herculano Pires tem um livro homônimo, né? Educação para a Morte. Foi até lendo esse livro do Herculano Pires que eu me inspirei em montar o seminário. Por quê? Porque as pessoas temem justamente o desconhecido, como o Luiz estava falando. Há um temor. E que é natural, né? Natural. Eu não sei o que vai acontecer, meu Deus, como que fica, como que não fica. Aí depois que a pessoa enfrenta aquele processo, ela aprende. Agora, é lógico que nós já passamos pela morte de várias formas, mas nós temos lembranças que ficam em nós, né? Lembranças de mortes violentas, lembranças de mortes de pessoas muito queridas na nossa volta. Essas lembranças nos deixam assustados com a morte. Porque a morte, se eu encará-la da forma material, ela sempre tira alguma coisa de nós, tira alguém de nós, ela sempre tira o nosso corpo, né? Então, é o fim. E muitas culturas, principalmente no metade do século XIX para cá, começaram a desenvolver a morte, desenvolver uma cultura pela vida imediatista. Uma vida que realmente fala assim, ó, você tem que aproveitar tudo aqui agora. E isso foi criando uma dinâmica no mundo de dar muito medo à morte, né? Então, quando você passa a encarar o entendimento da morte, quando você passa a perceber as diversas nuances envolvidas com isso, e desenvolve a consciência que a vida continua, realmente o temor da morte passa. No livro dos Espíritos nós vamos encontrar assim, os Espíritos sentem alguma dor na hora da morte? De forma nenhuma. Tá a resposta dos espíritos. O espírito nada sente. Ao contrário, ele está libertando de uma prisão. É, para os espíritos, o corpo físico, a encarnação, é uma prisão para o espírito. Logicamente que é uma forma alegórica de falar, porque o espírito ele está preso à comunicação através de um corpo físico, às sensações através de um corpo físico. Então, a gente se apega tanto a esse corpo durante a vida, a gente leva quase 7 anos para completar a reencarnação, e depois nós nos apegamos tanto a ele que a gente não quer mais largar dele, né? Sendo que estaremos com o corpo espiritual livre desse corpo, com muito mais sensibilidade, com muito mais possibilidade no plano espiritual. Eu, quando eu li esse capítulo, eu fiquei imaginando o porquê nós, em geral, vamos falar aqui do mundo ocidental, porque eu acho que a percepção da morte no mundo ocidental é um pouco diferente da percepção da morte no mundo oriental. Algumas coisas talvez sejam até bastante parecidas, mas não é igual. E eu fiquei imaginando que ao longo das nossas reencarnações, certamente foi cultivado por nós o temor da morte, porque o pecado nos levava para o inferno. E o inferno era um destino irremediável. Você ia pegar fogo eternamente, não é isso? Ia sofrer as queimaduras eternamente no inferno. Você imagina essa ideia sendo passada para uma pessoa que não tem conhecimento filosófico, que não tem conhecimento científico, que é pouco instruída? É evidente que isso fica uma cicatriz mental nele, porque ele vai acreditar naquilo e ele vai obedecer por temor. Ele tem medo de ficar pegando fogo. Quem alguma vez queimou algum dedo sabe o quanto dói queimar um dedo. Imagina você queimar eternamente nas chamas do inferno. É um sofrimento infinito. Então isso infundia naquele povo um receio e um medo muito grande. Então eu imagino que muito, não totalmente, mas muito do medo que ainda cultivamos hoje vem do resgate de nossa memória, de muitas imagens que nos foram impostas e que também cultivamos ao longo da vida, por vezes sendo instrumento dessa própria ideia. Então eu acho que um pouco do temor é a nossa própria história. Isso é tanto verdade que uma ocasião eu falando aqui no programa sobre que o inferno não existia, um senhor evangélico me ligou e disse assim: não fala isso, que as pessoas vão perder o medo. Isso é a verdade. E isso é um aspecto. O outro aspecto que eu acho que também é mais importante, que é tão importante quanto, é que realmente, por falta de leitura, por falta de estudo, por falta de reflexão, ninguém pensa na morte. Então a morte é um grande desconhecido, né? Tudo que é desconhecido causa uma certa apreensão. Então esse comportamento de temer a morte é um comportamento até esperado, até compreensivo. Entretanto, em 1857, surge a doutrina espírita, trazendo luz e informações sobre a morte. E quando você começa a estudar a morte na ótica espírita, naturalmente esse medo diminui. Então tudo aquilo que foi arquivado, ele tem que ser destruído. Só que isso não acontece, Allan, da noite para o dia. Tudo aquilo que você arquitetou por séculos não desaparece em 2 anos, em 5 anos, porque aquilo é vivo na sua mente. Isso seria essa primeira abordagem que eu faria. Depois, o Kardec, eu fiquei pensando, como foi que ele escreveu isso? Quer dizer, ele devia pensar nisso também, apesar dos espíritos terem dito, isso devia ser um pensamento que vivia dentro dele. Todos nós temos sentimento inato do futuro. Ou seja, a gente já nasce acreditando que o futuro existe. Se o futuro existe, o espírito sobrevive à morte. Senão fica incoerente. Então o futuro existe. E aí ele fala da intuição. Por isso que a a espiritualidade acabou juntando como é que desenvolvemos a intuição, e o Luiz esclareceu intuição e inspiração. E ele fala, a crença na imortalidade é intuitiva. Então isso já existe dentro de nós, porque já morremos e vivemos muitas vezes, então isso é intuitivo. Trazemos a lembrança. É um resgate natural. E aí depois ele descreve o Kardec, desses povos primitivos, que no começo tem uma vaga intuição, porque a vida material predomina neles, e mais tarde, nos povos esclarecidos, isso passa a ser uma certeza, concentrando o pensamento na alma. E mais adiante ele fala que este temor, e aí você fica imaginando, o mecanismo da vida. Ele fala, esse temor que o ser humano tem é um efeito. Efeito é consequência da sabedoria, da providência divina. Eu vou falar, Alain me corrige, Luiz me corrige, que a providência divina são essas leis que autorregulam o universo, que autorregulam as nossas vidas, as nossas reencarnações, os planetas. Isso é a providência. E nós, esse temor faz parte do contexto. Pela nossa posição evolutiva, é natural que tenhamos o temor, e naquele momento ele é até bom que assim exista. Porque é um freio para que possamos deixar de fazer muitas coisas. E ele vai adiante, o texto é riquíssimo, e ele fala, quando você tem a certeza que você vai viver depois da morte, dá-lhe outro curso às ideias. Quer dizer, você vem com um pensamento meio repetitivo ao longo das reencarnações, quando você fala, não, eu vou sobreviver à morte, naturalmente você direciona os seus pensamentos para um outro caminho. E só para finalizar, eu vou falar aqui, que ele fala assim, ó, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la. Então o Alain está fazendo um seminário, se preparando para a morte. Então você tem o ar, o que o Alain está fazendo? Eu estou encarando a morte, respeitosamente, evidentemente, mas estou encarando a morte sob o seu verdadeiro ponto de vista. Então ele traz informações dos espíritos, Herculano Pires, o pensamento espírita, para que a gente possa entender melhor a morte. Isto é, e esse seminário que o Alain traz é ter penetrado no pensamento do mundo espiritual. Então isso que se traz é o que se vive no mundo espiritual. São as certezas do amanhã. Então a gente, quando participa de um seminário, quando participa de uma leitura dessa, você passa a entender, o futuro existe. A morte vai acontecer, mas eu estarei vivo. Eu sobreviverei. Isso é um fato incontestável que a doutrina espírita, ao longo de todos os seus trabalhos, de todas as reuniões mediúnicas, vem comprovando dia após dia. Você veja o que acontece com todos nós. Você arranja um emprego novo, não conhece o chefe, você fica imaginando como será, ainda mais se alguém comenta que aquele cara é uma peste, né? É quando você está no colegial, você vai passar para a universidade. Quando você está no primário, você vai passar para o secundário. Qualquer transformação, qualquer mudança, em função de que nós viemos de uma experiência, de uma situação que nós estamos acomodados, vai nos dar um ponto de interrogação. E aí nós ficamos na expectativa. Né? Isso é natural. Isso é uma coisa normal com todos os seres humanos. É uma situação nova, uma experiência que você ainda não passou, e você tem essa expectativa. Como será? Como eu agirei? Né? Então isso é natural de todo ser humano e de todas as nossas mudanças. Eu vou até fazer uma provocação para o Alain e para o Luiz aqui. Eu acho que eu estou lembrando exatamente o que foi feito. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier se ele tinha medo da morte. E ele, daquele jeito que todos nós conhecemos, ele falou, olha, eu sou um espírito muito endividado, eu também tenho alguns receios, eu não sei exatamente o que eu vou encontrar lá. Então, essa foi a resposta dele. Como vocês interpretam essa resposta dele, de alguém tão inspirado e tão instruído quanto ele? Olha, isso aí, na realidade, revela o seu interior, né? A sua expectativa, é isso que ele sente, ele foi honesto. E eu canso de dizer isso e mencionar o exemplo de um amigo. Esse amigo, ele trabalhava comigo em Santo Amaro, e ele trabalhava, era operário. E então ele pediu a conta, porque ele queria voltar para a Bahia. E aí então o chefe dele nos trouxe a ficha, disse, mas por que, que o Maia quer pedir a conta? Ele disse, não, porque ele quer mudar de vida. Eu disse, não, chama ele aqui que eu quero conversar com ele. Aí ele veio, eu disse, Maia, por que, que você quer pedir a conta da companhia? Vai para a Bahia, nem sabe se vai arranjar emprego lá. Aí ele assim, seu Luiz, a minha casa aqui, eu não tenho mais domínio sobre ela. As pessoas invadiram a minha casa, suprimiram a minha liberdade. Eu não tenho mais liberdade. Eu estou querendo mudar. Eu disse assim, filho, você vai para a Bahia, 3 meses vai acontecer a mesma coisa. Porque o problema não é das pessoas, é seu e da sua esposa. Vocês são muito dados, vocês são abertos. Então, com 3 meses, os baianos vão entrar dentro da sua casa e às vezes pior ainda, e você vai se arrepender e vai estar desempregado. E ele passou a história. Mudamos, né, de São Paulo para Piracicaba, fomos para setores diferentes, e eu soube que ele estava com câncer terminal. E aí eu fui visitá-lo no hospital. Depois de uma semana ele desencarnou. Ele já estava assim, em estado terminal. O comportamento daquele moço me fez pensar exatamente assim, ó, com tudo que eu sei, se eu me comportar do jeito que está se comportando, eu vou ser um vitorioso. E aí eu me pergunto, ele não conhece nada do que eu conheço, mas ele está sereno, está sossegado. Né? E ele falou para mim, o senhor lembra o que o senhor me falou quando eu queria pedir a conta, o senhor não deixou? Aí eu assim, lembro, assim, aí ele assim, então, nós mudamos para Piracicaba, não deu outra coisa. 2 meses, o senhor exagerou, o senhor falou 3. 2 meses as pessoas estavam tudo entrando na minha casa, e ele assim, aí eu falei para minha esposa, ô Cida, realmente é o que o senhor Luiz falou, nós somos assim, entendeu? Quer dizer, então, mas essa história me lembra muito a forma como ele estava encarando o desencarne. Ali não tinha para onde fugir. Ele estava de uma forma natural, né? Com a consciência que estava no fim e ele sereno. E eu justamente pensei, esse é o meu paradigma. Como eu pretendo morrer? Eu tenho consciência e o meu desejo é isso. Eu não sei como é que vai ser na hora que estiver chegando isso. Mas eu gostaria de falar uma coisa que você falou em cima do Chico e que eu uso como um exemplo nesse seminário. Eu falo assim, olha, o Chico, quando começo da mediunidade, ele ainda estava começando a ficar conhecido nacionalmente, fazendo palestra aqui e ali, ele teve uma viagem, que eu não lembro para onde, de avião, e esse avião começou na época a ter muita turbulência. E isso está lá nos lindos casos do Chico Xavier. E daí, Estados Unidos. É, eu não lembro onde era. E aí, nessa turbulência que estava exagerada, todo mundo começou a entrar em pânico. E ele também entrou em pânico. Ele começa a berrar, chamando Ave Maria, Pai Nosso, que nós vamos morrer. E ele berrava. O Emmanuel aparece para ele e fala assim para ele: fala, ô Chico, que escândalo é esse, meu amigo? Ele falou, nós vamos morrer, mas isso é motivo de escândalo? Ele falou, mas eu não quero morrer agora. Estou com medo. Aí o Emmanuel tentou convencer ele falou assim, escuta aqui, mano, a morte é minha, eu fico desesperado do jeito que eu quiser. E o Emmanuel desistiu aquela hora e aí o avião acabou. O Emmanuel até colocou assim, pelo menos morra de uma forma decente. Morra dignamente, morra com educação, para com esse berro. Né? E aí passa a história. E aí quando chega o momento real da morte do Chico, ele já conhecedor da doutrina espírita, já vivenciando a doutrina espírita, já com uma outra responsabilidade do que aquela do começo da mediunidade, já muito mais amadurecido, muito mais educado, ele está lá no hospital, morre ou não morre, e ele escolhe o dia que o Brasil ficou campeão mundial de futebol para morrer. E aí ele chama o enfermeiro, ele estava meio inconsciente, nisso o enfermeiro entra no quarto e ele pergunta pro enfermeiro, como foi a final do Brasil? Aí o enfermeiro fala para ele, ô Chico, o Brasil ganhou, Chico, nós somos campeão mundial. Aí ele começa, Pai nosso que estás no céu, santificado, não acaba e desencarna. Ou seja, ele ia deixar órfão um monte de gente que aprendeu a gostar, a respeitá-lo, que aprendeu a estar com ele, com aquela humildade dele, e ele deixou num dia de festa para ele desencarnar, com muita educação. Então esse processo é um processo que a gente pode aprender na vida. Depende da gente se voltar para esse entendimento, como ele fez. Que momento que nós vamos ter agora, Geraldo? A música de boa qualidade do Luiz, mas sem antes eu falar da necessidade que nós precisamos aqui de bancar o programa e necessitamos do seu depósito identificado. Numa dessas contas bancárias, o banco de preferência é o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Nós precisamos da sua contribuição, tem gente que dá R$5, 10, 20, tem aqueles que colocam 200, e nós precisamos, nós já estamos atrasados, Luiz? Ainda estamos atrasados um mês. Um mês, né? Tem mês que a gente atrasa, de repente a gente ganha um caixa, então você que está nos ouvindo... A Uzi fez uma promoção de pizza, né? Então ela arrecadou praticamente nessa promoção quase um mês de programa. Puxa, né? A Uzi realmente é fantástica. E tem alguns colaboradores que tinham atrasado um mês, no fim acabaram depositando em dobro no mês seguinte, então tá. Então a Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0, é a conta de preferência. E duas outras contas do Luiz Pessoa, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71-850, dígito 4. Agora vamos para a música de boa qualidade. E olha que música linda, olha só. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que eres mía. Y bocas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. luciérnaga curiosa, que verá, que decir consuelo. La noche que me quieras. Com essa linda música cantada por Roberto Carlos, estávamos aqui comentando a beleza da sua voz, da sua poesia, a maneira como ele interpreta. Realmente são músicas que nos deixam bastante pensativos em todos esses aspectos da letra que nos remete, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 37 minutos. Estamos preparados agora para começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção dos livros da Terezinha Oliveira. Já estamos no seu sexto livro, Estudos Espíritas do Evangelho. E estamos no seu capítulo, na segunda unidade, no seu capítulo 8, em que aborda sobre Jesus, se Jesus existiu realmente, a falta de comprovação histórica ou não, para alguns Jesus seria um mito, onde a certeza que Jesus existiu realmente, tudo isso já foi abordado, a verdadeira natureza de Jesus, e hoje vem sobre o seu nascimento. E aí a gente, o nascimento de Jesus, o Messias prometido, e eu faço pequenas leituras, Alain, Luiz fazem os comentários, a gente vai comentando também. Essa é a posição que a Terezinha coloca e é muito interessante que a gente reflita. Os israelitas esperavam o nascimento de um Messias que lhes fora prometido por Deus através dos profetas. Seria um Salvador, viria a redimir o povo de Israel e reinaria sobre ele com sabedoria e justiça, instaurando a paz e o bem-estar geral. Aí ela fala sobre o em hebraico, Messias, quer dizer ungido. Isso já foi lido semana passada, né, Alain? É só para dar um começo. E hoje nós vamos começar o seu nascimento. Então a Terezinha vai falar os relatos evangélicos, o que está escrito sobre o nascimento de Jesus. Sobre o nascimento de Jesus, somente encontramos algumas informações nos evangelhos de Mateus e de Lucas, porque nos de João e de Marcos, Jesus aparece em cena já adulto, após o batismo para começar sua tarefa redentora. João apenas alude, de forma simbólica, a que Jesus, como divino verbo encarnado, entre aspas, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, fecha aspas. E aí, Mateus escreve assim, comenta aspectos anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus. Procura mostrar a genealogia de Jesus, quando ele escreve que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Narra a visita dos magos ao recém-nascido, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes, o retorno à Palestina. Enquanto Mateus assim escreve, Lucas assim se pronuncia. Inicia pelos anúncios de anjos a Zacarias e Isabel sobre o nascimento de João Batista e a Maria sobre o nascimento de Jesus. Narra também como se deram esses nascimentos. Fala da ida a Belém por causa do recenseamento, do anúncio dos anjos aos pastores e que estes foram a Belém e viram Jesus recém-nascido. Fala ainda da apresentação de Jesus no templo aos 40 dias de nascido e, finalmente, do retorno da família a Nazaré da Galileia. Unindo os relatos de Mateus e de Lucas, podemos obter alguns dados principais em torno do nascimento de Jesus, como veremos. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, vamos esperar. Aí assim, ela... Relatando, só lembrando, né, que sobre esse nascimento, os profetas falaram bastante. Antes, né? Exatamente. Anunciaram, né? Anunciaram. Aí agora ela fez essa abordagem sobre o nascimento de Jesus, de Mateus e Lucas. Aí ela vai falar sobre os pais. Foram José e Maria, que segundo Lucas moravam em Nazaré da Galiléia. José era homem de alta linhagem, pois pertencia à tribo de Judá, sendo da casa e família do rei Davi. Quanto a Maria, os evangelistas não informam de qual tribo ou família ela seria descendente, que eram pobres. Deduz-se dos relatos evangélicos, e José, como carpinteiro de profissão, pertencia a uma classe humilde. Ambos eram, porém, de elevado sentimento religioso e conduta exemplar. Aí entra, aí começa a coisa a pegar quando ela fala: teria sido virginal a concepção de Jesus? E a Teresinha escreve: nem Jesus, nem seus demais apóstolos ou discípulos, à exceção de Mateus, nem Paulo, falam jamais de uma concepção miraculosa e um nascimento virginal. Diz Mateus que Maria já estava desposada por José, que era o compromisso de casamento, mas não haviam coabitado quando achou-se grávida pelo Espírito Santo, que José só não o abandonou ante a explicação do fato por um anjo, mas que não a conheceu, senão após o nascimento de Jesus. Em seguida, tenta-se fazer a relação do fato com a profecia de Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas se fizermos a pesquisa em Isaías, inclusive no seu capítulo 8, perceberemos que essa profecia nada tem a ver com o Messias, com Jesus. Refere-se a uma outra criança que seria sinal de vitória para Israel com a destruição de Samaria, fato ocorrido em 722 a.C. Por isso, talvez esse trecho seja uma interpolação no Evangelho de Mateus, feita posteriormente no afã de provar que Jesus era o Messias. Além disso, esclarece Saint Ives que na versão dos 70, a palavra alma, que aparece na profecia, foi mal traduzida como virgem, quando na verdade significa mulher jovem. Se tivesse sido uma concepção virginal, Jesus não seria filho de José, nem descenderia da casa de Davi, como o Messias deveria ser. Nesse caso, não teria sentido o esforço de Mateus em fazer a genealogia de Davi a Jesus, relacionando 42 gerações, desde Abraão até José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. E finalizando, Lucas fala que Maria, quando virgem, recebeu um aviso espiritual sobre a concepção que nela se faria e que já estava grávida quando foi com José a Belém para o recenseamento. Este relato de Lucas não apresenta dificuldade para ser interpretado à luz do conhecimento espírita, de um modo lógico e plausível. Primeiramente, foi feita pelo plano espiritual uma aproximação perispiritual entre Jesus e Maria, preparando a concepção física que depois se processaria de modo natural. Nisso consistiu a ação, entre aspas, do Espírito Santo, e por isso o anjo pôde anunciar antecipadamente a Maria que em breve seria mãe e qual a categoria do Espírito que iria receber como filho. Depois, a concepção física teria ocorrido de forma natural na coabitação entre Maria e José. É, realmente, quando você estuda a história do povo judeu, você vê que como o povo judeu repele, né, essa questão do sexo pecaminoso, né, e como os conceitos que eles tinham sobre isso. Então, se você se alimenta e sente prazer na alimentação, não tem por que você fazer sexo e não sentir prazer. Isso aí não é nojento. Isso é uma coisa que está na natureza. E a Terezinha, você vê que é uma mulher, né? E ela tem essa concepção exatamente de uma coisa natural. Por que que Deus iria derrogar as suas leis, né? Em função de uma coisa que você... tudo isso que a gente estuda nos evangelhos, nós temos que entender que eles foram elaborados, né, por uma religião que tinha interesses, tinha dogmas, tinha coisas a defender, que são coisas, inclusive, de menos importância. Né? Uma coisa é que as coisas se processam de forma natural. E o nascimento decorre de uma ligação, de um processo natural, que, pelo fato de ter se dado dessa forma, não diminui em nada a figura de Jesus. Nós temos aí um estudo muito bonito e profundo de Joseph Campbell, que ele estuda mitos. E dentro disso ele conclui que existe um monomito, ou seja, todo mito estudado em todas as culturas levam para o mesmo caminho. E todos eles têm o que seria a saga do herói. O que seria a saga do herói para ele? O herói é aquele que se serve do amor. Herói vem de Eros, amor. Então, aquele que se serve do amor. E se serve do amor de forma altruísta, não para ele mesmo, mas para o outro. Então, ele classifica essa história da vida de Jesus como um herói, como uma saga do herói. E todo herói nasce de uma forma, ou ele é abandonado, ou ele é nascido de uma virgem. E você vai encontrar esse mesmo exemplo em várias mitologias, não só no nascimento de Jesus. Interessante. Por quê? Porque ele tem que ser algo especial. Diferente. Ele tem que ser diferente. Ele tem que nascer de uma virgem, então ele é puro. Ou então ele nasceu de um... por exemplo, Moisés. Ele é jogado numa cesta e aquilo ele vira rei. Então é outro mito que também começa de uma dessas formas diferente. Sempre. Não é comum, não tem lugar então, comum. Então essa história é mitológica, ela não é uma história que aconteceu de fato, porque senão a gente estaria derrocando as leis da natureza. Mas, uma pessoa não pode nascer de uma virgem. Mas empolga o vulgo. Sim. Mas dá credibilidade, dá assim, notoriedade, né? Falar, ele nasceu de uma virgem. Isso aí. E daí a mãe dele, então, é um milagre. Né, existe uma adoração pela mãe, que virgem deu luz ao filho de Deus, assim, como se nós também não fôssemos filhos de Deus. Mas, e você vê, a Maria teve outros filhos, Jesus teve irmãos. Como é que pode ser virgem? Tudo isso é combatido de uma forma assim. Muito... E não se fala nesse assunto que ele teve outros irmãos. Mais velho que ele, né? Então não se fala muito disso. Muito interessante essa sua colocação, essa história do herói, do mito. Isso aí, outro dia eu fiz uma palestra sobre isso, ficou muito bacana. Muito bom. Mas em cima desse estudioso, Joseph Campbell, que ele se dedicou à vida. Ele dá uma razão para esse tipo de criação. Justificativa mitológica que é necessária folcloricamente para dar credibilidade àquele pessoal. Eu não estou com isso, por favor, desmerecendo Jesus. Ao contrário. Eu estou, inclusive, fazendo mais. Eu estou colocando ele passando pelas mesmas dificuldades nossas ao nascer, pelas mesmas dificuldades nossas ao viver, pelas mesmas vicissitudes, e nos dando um exemplo maior, que é possível amar apesar de tudo que ele passou. E perfeito, achei a colocação do Luiz Valan excelente. Agora, existe um outro fato que todos nós temos ciência. Esses textos bíblicos e evangélicos sofreram ao longo do tempo interpolações. Essa colocação da Terezinha eu acho a mais grave de todas. Por isso, talvez, esse trecho de falar que Jesus, né, da maneira como Jesus nasceu, seja uma interpolação no Evangelho de Mateus. O que é interpolação? É colocar uma coisa que não tem. Pegar uma existe frase. Existe em outro lugar? Existe no outro lugar. Pega a frase do livro do João, do José lá, e coloca aqui como se ele tivesse dito. A mitologia do herói. A mitologia do herói. Então isso, infelizmente, acontece, e não somos nós espíritos que estamos dizendo, não. Isso já é um fato reconhecido. Por não espírita, católicos. Qualquer pesquisador vai ver que existe uma interpolação. fora aquela conversa antiga das traduções. Então, ficou muito claro que essa imagem mágica, mítica de Jesus foi construída, foi escrita para dar notoriedade, credibilidade, e assim conquistou-se muita coisa em cima disso. Alguém levou vantagem. Você vê que interessante, né? Jesus, por si só, não precisaria de nada. É o que Mahatma Gandhi disse. O sermão da montanha. Pelo sermão da montanha se remonta a grandiosidade de Jesus. Mas, no entanto, os interessados na questão religiosa, eles são mais espertos, são mais inteligentes, né? Fizeram um cenário que é para fazer uma confirmação maior, né? Tudo que o homem mete a mão é uma desgraça. E aí, só para finalizar, e na conclusão, ficamos com Kardec. Quando diz que, em relação a Jesus, entre aspas, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias habituais da vida, fecha aspas. E que, abre aspas de novo, Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico. Isso está registrado em A Gênese. Então, para todos aqueles que discordam disso, isso está em Kardec, livro A Gênese. Finalzinho, note-se ainda que na mitologia e na história dos povos antigos, muitas das grandes figuras, reis, heróis, líderes religiosos, nasceram de uma virgem. Era para dar um caráter de extraordinário poder e pureza a tais figuras e também porque havia os cultos a deusa mãe, lua, terra. Mas Jesus não precisa que o queiram engrandecer assim falsamente. É isso aí. Que coisa espetacular. Então fica encerrado esse capítulo. E você vê que tudo que eles metem a mão para querer, vamos supor assim, serem mais convincentes, endeusar, estraga, porque as pessoas inteligentes vão ler isso aí e desacreditar de Jesus. Quer dizer assim, meu Deus do céu, como é que coisa ridícula. É, existe. E não precisa de nada disso. Até na internet, alguns temas, até ligado a outras coisas, até o futebol, que eles falam que é a desconstrução do mito. É. Aí você começa a saber quem era a figura realmente, né? Então foi muito interessante. São 10 mas horas. A gente tem que tomar cuidado com essa desconstrução do mito, porque na realidade a desconstrução normalmente parte por pessoas que são contrárias à ideia. Então, Nietzsche, por exemplo, ele faz uma desconstrução do ideal para vivenciar o real. Muitas vezes a pessoa desconstrói o mito para deixar a pessoa sem o mito. E o mito é base para a evolução psíquica, emocional da pessoa. Ele é necessário. Ele é necessário. Então, a gente tem que tomar cuidado em desconstruir sem colocar outra coisa no lugar. Melhor, também. Né? Melhor. Você tira a casa, mas não tira a base. É. Você tem que, assim, com muito cuidado, tirar, mas colocar outro. Colocar outro com muito respeito, porque tem muita gente que precisa daquilo. E a gente, quem somos nós para tirar o chão de uma pessoa? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não. Isso aí, aliás, está escrito, cuidado, você pode jogar e deixar a pessoa na rua da amargura. É, exatamente, né? Às vezes a base dela é aquilo, então a gente tem que tomar cuidado. Então acho que foram grandes os ensinamentos que tivemos hoje, isso tudo serve para a reflexão de todos nós. Vocês percebem que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo e de discussão e de conversas e de opiniões, é um fórum aberto e de estudo e de pesquisa e de comparação. Então você que está nos ouvindo, que se sinta motivado a buscar um pouco mais sobre os ensinamentos espíritas. 10 horas e 55 minutos. Luiz, suas últimas palavras. Amanhã eu estarei fazendo palestra no Semente de Luz, em Piracicaba, na Vila Independência. Tá? Um grande abraço a todos os nossos amigos, a todos aqueles que nos ouvem, e que nós possamos ainda por longos anos nos reunirmos aqui, os três, com certeza, falando sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, e construindo, né, isso que é a base para a fé raciocinada. Peço ao Alan suas últimas palavras e fazer a prece final também, Alan. Eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, por estar conosco, vários que eu convidei já para curtir o nosso programa e curtiram durante nosso trabalho aqui. E eu gostaria de pedir à espiritualidade superior que sempre nos envolva, sempre nos intua, sempre nos inspire